música linda, hein? Para amiga senhora. FM no seu smart celular. É muito fácil. É muito fácil. Baixe o aplicativo Rádio Itamaraty Livre FM e curta o melhor som. Sofrendo por tanta desigualdade.

5. A melhor programação do seu rádio está de volta. Itamaraty Livre FM. Seja um sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros, na Rua 2, número 6.900, bairro São Sebastião. Telefone 86 99545 2542. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. Programa Voz da Umbanda, todo domingo das 6 às 8 da noite. Tudo sobre a cultura da Umbanda, músicas, informações, esclarecimentos, entrevistas e muito mais, aqui na Itamaraty Livre FM. Voz da Umbanda. São variedades, artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansan Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000, Renascença 1. Telefone 86-3234-3843. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, tem uma mensagem muito importante para você. Uma questão de inveja. Conta-se que um vagalume estava no afã de acender seu facho e apagá-lo. Interessante operação. A luz brilhava por segundos e apagava, para logo mais tornar a brilhar. Uma cobra, que se encontrava nas proximidades, observou aquela luz acendendo e apagando e se esgueirou até onde se encontrava o autor de tal proeza. Quando estava prestes a desferir o bote, foi percebida pelo minúsculo inseto que alçou o voo e escapou de ser abocanhado. No entanto, a cobra deslizou rapidamente e foi no alcance dele. E assim ficaram. Ele voava e pousava. Ela o seguia e tentava abocanhá-lo. Finalmente, o vagalume pousou e disse para sua perseguidora: Dona Cobra, pare um pouquinho. Desejo fazer uma pergunta. Pode me dizer se por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não, disse sibilante o réptil, e preparou-se para atacá-lo. Espere aí, senhora. Diga-me, por acaso eu lhe fiz algum mal? Não, tornou a falar a cobra. Cansado e impaciente, o vagalume perguntou: Pode me dizer então, por que é que a senhora quer me abocanhar? Muito simples, disse ela. É que você brilha. A fábula nos remete a situações sobejamente conhecidas no mundo. Pessoas que se projetam normalmente atraem para si a inveja dos que as rodeiam. E os invejosos somente pensam em denegrir a imagem de quem se destaca, ou destruir o seu conceito perante os demais. Assim, quem se alteia realizando o bem passa a ser alvo de calúnias, porque afirmam: ninguém pode ser tão bom sem interesse próprio. Quem se destaca no quadro da honestidade encontra pelo caminho os que esmiuçam sua vida, seus mínimos atos, à cata de algo que possa demonstrar que, afinal, ele não é tão correto quanto aparenta. A maledicência anda de braço dado com a inveja, porque o que ambas desejam é destruir a boa imagem, a vida, a carreira daqueles que se tornaram seus alvos. A inveja é capaz de levantar calúnias contra vidas dignas. Com frases vagas, hesitantes, tem a capacidade de difamar o mais nobre caráter. Por isso, o invejoso é um peso infeliz na economia da felicidade alheia. E, no entanto, bastaria que mudasse sua postura. Ou seja, em desejando para si os holofotes que se concentram em alguém, poderia se dispor a fazer o que aquele faz, a agir como aquele age, seja no campo da ciência, da arte, do bem em geral. Porque, no entanto, prefere não realizar esforço algum, opta pelas armas que possui. O despeito, a raiva, a acusação vazia e, por vezes, alcança seus objetivos maldosos. Contudo, o invejoso continua desventuroso em si mesmo, logo encontrando outro alvo para desferir os seus destrutivos dardos. Examinemos nossa própria conduta. Caso verifiquemos que nos encontramos nesse caminho tortuoso, modifiquemos o passo. Busquemos nos iluminar se invejamos o brilho alheio. Esforcemo-nos para alcançar quem, a esforço pessoal e dedicação, se encontra degraus acima. Dessa forma, nos sentiremos felizes pelas próprias conquistas. E com certeza, o mundo será melhor, porque seremos mais um ser humano a apresentar o bem, a beleza, o justo. Pensemos nisso. Façamos isso, porque todos os filhos de Deus fomos criados para a luz e para o amor. Durante as festas juninas, chega a dobrar o número de pessoas atendidas nas emergências dos hospitais vítimas de queimaduras. Mais de 80% dos casos envolvem crianças. Os motivos são a falta de cuidado no uso de fogos de artifício, incêndio em balões e brincadeiras perto das fogueiras. Nas festas juninas, não deixe que as crianças tenham acesso a fogos, balões ou fogueiras. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 3 horas e 10 minutos. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. Frequência modulada em 102,1. Teresina, Piauí. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. 102,1.

faz um favor, Fortaleza. E não que não me chama, ou se não eu vou. Ou não me chama não, Barões, se não eu vou. Eu já te esqueci. Itamaraty Livre FM no seu smart celular. É muito fácil. É muito fácil. Baixe o aplicativo Rádio Itamaraty Livre FM e curta o melhor som. Neymar aqui, o gato dos teclados. Coladinho, coladinho, bora. Cê tá achando que vai, não vai esquecer não. www.blogspot.com.br e ouça o melhor som. Esqueça se ele não te quer. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. Pra apaixonar o coração, José Vaqueiro. Se amor existia, eu já sabia, eu já diria, eu desejava. Juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão.

Deus, antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, a revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, ele nos deu o sol, radiação gloriosa. E para clarear as noites, salpicou-as de estrelas, como se fossem flores de ouro. E nós? O que temos para ofertar a Deus, senão nosso coração? Mas, longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre, só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamo-lo a Deus como homens, de pé, e não como escravos, de joelhos. Lembremo-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Escolher o transporte escolar das crianças. Por lei, os veículos autorizados a transportar os alunos são ônibus, vans, combis e embarcações. Nada de motocicletas, carros de passeio ou caminhões. Em municípios com estradas ruins, está autorizado o transporte de alunos em carros menores como caminhonetes adaptadas. Todos os veículos de transporte escolar devem ter registro na prefeitura. O motorista precisa ter uma autorização especial para o transporte escolar. É também recomendável que haja um auxiliar responsável pelo embarque e desembarque das crianças. E tem mais, é preciso cinto de segurança para todos os passageiros. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 3 horas e 37 minutos. Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. A rádio que toca mais em Teresina. Para ouvir a Itamaraty Livre FM no seu smart celular. É muito fácil. É muito fácil. Baixe o aplicativo Rádio Itamaraty Livre FM e curta o melhor som. Essa não é a minha história, mas é a história de milhares de pessoas que deixam as suas esposas, os seus filhos e vêm tentar a vida aqui em São Paulo com a esperança de poder voltar um dia. Francis Lopes, volume 8. Querida, o motivo desta é somente pra lhe dar as minhas simples notícias e com elas revelar todas minhas aventuras. Sorrisos e amarguras depois que deixei meu lar. Aqui em São Paulo é bom, já arranjei um emprego. A firma de um alemão me dei bem com o galego. Amigos tenho à vontade, mas toda hora a saudade vem carregar meu. Eu só trabalho 8 horas. bem cedo volto ao trabalho, fico assim diariamente. Sem notícias do Nordeste, sem rever minha gente. Guardando dentro da alma saudade, pranto e descalma, ausência e mágoa somente. Casinha bela, daquelas nossas poltronas e nossa linda janela. E nos momentos risonhos eu lhe contava os meus sonhos, nós dois debruçados nela. Meu amor, eu não esqueço também dos nossos filhinhos, os cavalinhos de pau que fiz pros meus molequinhos. Já que estou tão longe assim, você dê aí por mim um beijo em nosso santinho. Querida, eu não vou passar com vocês o carnaval, nem São João, nem São Pedro, mas me espere no Natal, que é quando eu vou de uma vez para ficar com vocês até o meu dia final. Por aqui vou terminando de lhe contar meu maltrato. Mate aí sua saudade, que aqui eu vou ver esse mato. A dor que está me matando, só mato se for beijando a cópia do seu retrato. A dor que está me matando, só mato se for beijando a cópia do seu retrato. É muito fácil ouvir a Rádio Itamaraty Livre FM. Acesse ubrapi.blogspot.com.br e ouça o melhor som. Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan. Passa amanhã, passa amanhã. Tá me pedindo flashback no Instagram. Passa amanhã, passa amanhã. Seu peruano, fala de volta por cima, porque isso aqui a gente entende. O meu coração não tem armadura de aço pra me proteger. Se você não sabe amar, então acho melhor você me esquecer. Eu tô caindo fora, fora da sua vida. Cansei de empurrar esse amor com a barriga. Tá querendo o meu tempo, pois toma um segundo. Sai do meu coração pela porta dos fundos. Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan. Passa amanhã, passa amanhã. Tá me pedindo flashback no Instagram. Passa amanhã, passa amanhã. Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan. Passa amanhã, passa amanhã. Tá me pedindo flashback no Instagram. Passa amanhã. Pela porta dos fundos. Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan. Passa amanhã, passa amanhã. Tá me pedindo flashback no Instagram. Passa amanhã, passa amanhã. Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan. Passa amanhã, passa amanhã. Tá me pedindo flashback no Instagram. Passa amanhã. Rádio Itamaraty Livre FM, 3 horas. e 45 minutos. Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. Eu tô danado, menina pavorou, pavorou, pavorou. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Eu tô mentindo, não tô com nada. Eu tô muito quebrado, carro emprestado. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Eu meto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laxo mesmo, meto mesmo, pego mesmo. Menina pavorando, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Eu meto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo. Menina apavorando, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará. Essa menina apavora, essa menina apavora. Parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará. Essa menina apavora. Livre FM 102,1. Agora quero ver toda a galera dançando comigo na pontinha do pé. É só alegria. Todo jeito. jeito. Já dancei de marcha ré, já dancei com mulher macho, já dancei com Zé Mulher. Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé. E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé. E o tocador mandou mandar na ponta do pé dançar. E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé. E o tocador mandou mandar na ponta do pé dançar. E pra acabar a cantoria, eu que sou um tocador, vou dizer uma verdade pro matuto, pro doutor. De todo jeito é gostoso, gostoso dançar com o meu amor. E a gente continua aqui com o Forrozão Frank Aguiar. É só alegria. Compartilhar de novo do nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da vez. A gente bem podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro. Eu andava varrendo o muro, o nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açúcar de almoçar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois? A gente pode se amar. A gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois? A gente pode se amar. A gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois? A gente pode se amar. É muito fácil ouvir a Rádio Itamaraty Livre FM. Acesse ubrapi.blogspot.com.br e ouça o melhor som. Saborear tudo entre nós não tem fim. Eu te amo demais, você gosta de mim. Tudo entre nós não tem fim. Eu te amo demais, você gosta de mim. Agora a festa vai começar e nós vamos dançar até a madrugada chegar. Oh, oh, agora a festa vai começar e nós vamos dançar até a madrugada chegar. Oh, oh, tudo entre nós não tem fim. Eu te amo demais, você gosta de mim. Agora a festa vai começar e nós vamos dançar até a madrugada chegar. Oh, oh, agora a festa vai começar e nós vamos dançar até a madrugada chegar. Pra rua passear, me sento no banco da praça, esperando por maná. A velhinha tá de olho, começou a me vigiar. Deixa a noguinha chegar, maná. Deixa a noguinha chegar, maná. Deixa a noguinha chegar, maná. Deixa a noguinha chegar, maná. Quando eu chego numa festa, não vejo você chegar. Meu coração fica tristonho, me dá vontade de chorar. Todo mundo está dançando, só eu que não posso dançar. Todo mundo está amando, só eu que não posso amar. Só vejo a velha falando, deixa a nuguinha chegar. Deixa a nuguinha chegar, deixa a nuquinha cegar. Deixa a nuquinha cegar. Deixa a nuquinha cegar. Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. Barões da Pisadinha, meu parceiro Xande Avião. Rodrigo Barões e E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara. Ah, faz o que, Rodrigo? E fala, fala, fala. Fala, fala, contigo, vai. Por me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber. Os meus amigos falam, sou a mulher que manda em você. Mas não é bem assim, tem um lado bom também. Ela me dá carinho, me deixa sozinho, deixa não, e faz amor, eita. Ela aperta a minha mente, mas eu não vi. E é com ela que eu vou.

deu ao homem o livre-arbítrio, para que ele pudesse ter consciência dos seus atos e seus pensamentos e as consequências desses. Então, o destino nada mais é do que fruto desse próprio livre-arbítrio. Há milênios, o homem recorre a poderes divinatórios, os oráculos, para tentar desvendar o futuro. Mas se tudo depende da força divina, tem sentido nos esforçarmos para construir um bom caminho? A Umbanda em suas ramificações entende que o caminho é livre, mas dependente do nosso esforço. Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos caminhar, enfrentando os obstáculos que a vida nos dá. Deus nos dá a força necessária na nossa caminhada, mas as decisões dessa caminhada, em que direção iremos caminhar, é totalmente dependente das nossas escolhas. Aqui quem fala é Alcione. Eu estou aqui para dar um recado super importante para você. Cuide bem da sua casa nessa época do ano. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus e garrafas, nem caixas d'água estampadas, porque a dengue, vocês sabem, é uma doença seríssima e que pode até matar. E agora, com o período da chuva, é risco certo. Esse é o cenário perfeito para o mosquito transmissor da doença, tá bom? Brasil unido contra a dengue. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 4 horas e 7 minutos. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. Frequência modulada em 102,1. Teresina, Piauí. Rádio Itamaraty Livre FM, 102,1. Olha a saudade, esse é forró do Moinho, Bebê Cardoso fazendo baú, batendo a saudade. Tem vibrações, alô Doni, meu patrão, meu patrão Rafael, João Bento. Vamos nós! Hoje eu chorei no meu quarto, a ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade o amor. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente a te procurar, prometo te dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. É com você que vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só quero amar você. Yeah, yeah. Meu amor. É foca do sax, meu amigo. Foca que dá de volta a lesão. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. Bolsonaro do Barulho, pra tocar em todos os barulhos do Brasil. Aumenta o sonho da play aí, bebê. Falou que tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de gás. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, que a perna fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta vocês me ligar, você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Pra cantar comigo, o comandante

www.ubrapi.blogspot.com.br e ouça o melhor som. Ei, tu quer piseiro? Chega, Zé Vaqueiro. Piseiro é 40 e meio, Mariquilão. É o piseiro. Mariquilão, piseiro, vaqueiro. Balança, vem, balança, balança. Vem, vai subir pro ar. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A boca vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós voltando pra adorar. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A boca vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós voltando pra adorar. Vai, eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. Eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. Eru, eru, eru, o povo gosta do piseiro. www.ubrapi.blogspot.com.br e ouça o melhor som. Forró com Frank Aguiar é só alegria. Segura. Ai. Menina, diz o que tu tá querendo. Eu quero um pouquinho do teu amor. Você não sabe onde está se metendo. Eu sou casado bem perto de ser avô. Você não sabe onde está se metendo. Eu sou casado bem perto de ser avô. Eu não me importo, quero é você. Minha mulher e meus filhinhos eu não aceitam. Se for por isso a gente faz escondidinho. Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos. Se for por isso a gente faz escondidinho. Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos. Quero é você, não se esconda de mim. Onde você tiver eu lhe encontro. Quero você, o resto é que se dane. Porque cavalo piado também come. Quero você, o resto é que se dane. Porque cavalo piado também come. Quero você, o resto é que se dane. Porque cavalo piado também come. Boa, meu filho, qual é o seu problema? É falta de Viagra ou é idade mesmo? É idade mesmo, mulher. Meu negócio é pitelzinho. Tu tá me chamando de velha, frecaria. Tô não, vovó. Agora chega. Escute essa daqui, ó. Essa minha mulher só presta pra pegar no meu pé. Me larga, mulher, me deixa, vai. Mulher, deixa eu fazer da minha vida o que eu quiser nela, quem manda sou eu. Você vivia querendo me dominar, a me dizer o que eu tenho que fazer. Eu sou um homem revoltado, porque vivo com a mulher que me persegue. E nas ruas, nos botecos, odiando, é que nem chulé, pois não larga do meu pé. Larga do meu pé, larga do meu pé. Eu não quero mais ser dominado por mulher. Larga do meu pé, larga do meu pé. Eu não quero mais ser dominado por mulher. Ó, marido, eu já te disse, não te dou forma para tu não abusar. Tem um pouquinho de confiança, tu merece. Quem te falou casado pode namorar. Mas tu não é nenhum congresso, nem um juiz e nem um profeta de fé. Tu não faz leis e acaba comprometido. Aqui em casa tu vai com medo que eu der. Aqui em casa, mulher, eu grito mais alto. Pois grita, Frank H, que eu quero ver. Au! Só se for desses aí mesmo, porque de outros... Quer pra vender, quer comprar? Pense no grito, cara. Larga do meu pé, larga do meu pé. Eu não quero mais ser dominado por mulher. Larga do meu pé, larga do meu pé. Eu não quero mais ser dominado por mulher. Larga do meu pé, larga do meu pé. E essa música eu queria mandar a todos os meus amigos que são dominados pela mulher. Especialmente o meu amigo Mussão. Agora chegou a minha vez, meu amigo. Tu geme agora, vai, tome. Vai, vai. Grita, Mussão, vai, geme, geme. Aê, esse é meu direito de resposta.